Ficheiro 52, quarta parte, Scandal. Página 423, capítulo 22. A Codelaria Real. O coche sacolejava devagar por um trecho particularmente esburacado da estrada, deixada naquele estado pelas geadas do inverno e pelas fortes chuvas da primavera. Fora um ano chuvoso. Até mesmo agora, no começo do verão, havia umidade, poças de água sob os luxuriantes arbustos de framboesas e amoras que ladeavam o caminho. Jamie sentava-se ao meu lado no banco estofado e estreito que formava um dos assentos do coche. Fergus esparramara-se no canto do outro banco adormecido e o movimento do veículo fazia com que a sua cabeça balançasse como a de um boneco mecânico com uma mola no lugar do pescoço. O ar no interior do coche estava quente e a poeira entrava pelas janelas em pequenos jorros dourados sempre que passávamos por um trecho de terra seca. Conversáramos vagamente no começo sobre a paisagem rural ao nosso redor, sobre os estábulos reais em Argentan, para onde nos dirigíamos, sobre os boatos e mexericos que compunham o cardápio diário das conversas na corte e nos círculos comerciais. Devo ter adormecido também, embalada pelo ritmo do coche e pelo calor do dia. Mas os contornos alterados do meu corpo tornavam desconfortável permanecer sentada numa única posição. E doíam-me as costas por causa dos solavancos. O bebé mexia-se cada vez mais, e as pequenas agitações dos primeiros movimentos transformaram-se em cotoveladas e empurrões bem definidos, agradáveis à sua maneira, mas incômodos. Talvez devêssemos ter ficado em casa, Sassenach, disse Jamie, franzindo ligeiramente a testa, ao ver-me remexer e ajustar a minha posição a todo o instante. Estou bem, disse eu com um sorriso, apenas irrequieta, e seria uma pena perder tudo isto. Fiz um gesto largo em direção à janela do coche, indicando a ampla extensão dos campos, brilhando verdes como esmeraldas entre as fileiras de álamos direitos e escuros que formavam uma barreira contra o vento. Empoeirado ou não, o ar puro do campo era fresco e inebriante. Depois dos cheiros abafados e fétidos da cidade e dos odores medicinais do L'Hôpital des Anges, Luís concordara, como um gesto de cautelosa boa vontade em relação às tentativas de diálogo da diplomacia inglesa, em permitir que o Duque de Sandringham comprasse quatro éguas reprodutoras Percheron da Codelaria Real em Argentan. Para melhorar o pedigree do pequeno rebanho de cavalos de carga que Sua Excelência criava em Inglaterra. Sua Excelência, portanto, visitava Argentan hoje e convidara Jamie para o acompanhar, a fim de se aconselhar na escolha das éguas. O convite fora feito durante uma festa, e uma coisa levando a outra, a visita acabara por se transformar numa excursão de piquenique em grande escala, envolvendo quatro carruagens e várias damas e cavalheiros da corte. É um bom sinal, não achas? Perguntei, lançando um olhar cauteloso para ter a certeza de que os nossos acompanhantes estavam realmente adormecidos. Quero dizer, o facto de Luís dar permissão ao Duque para comprar cavalos, se quer indicar, através de gestos como este, uma disposição favorável em relação aos ingleses, então, provavelmente não está inclinado a demonstrar simpatia por James Stewart, pelo menos não ostensivamente. Jamie abanou a cabeça. Ele recusava-se terminantemente a usar peruca, e a forma ousada e desguarnecida da sua cabeça tosquiada provocara um grande alvoroço na corte. Tinha as suas vantagens no momento presente. Embora uma leve transpiração brilhasse na ponta do seu nariz direito e longo, ele não estava nem de longe tão lânguido quanto eu. Não, agora estou certo de que Luís não quer ter nada a ver com Stuart, pelo menos no que diz respeito a qualquer iniciativa para a restauração da monarquia. Monsieur Duvernay assegura-me que o Conselho se opõe completamente a isso embora Luís possa, em algum momento, ceder a pressões do Papa para que conceda a Carlos uma pequena pensão, ele não está disposto a levar Stuart a nenhum tipo de proeminência em França, com Jorge de Inglaterra a olhar por cima do ombro dele. Usava o chale de tartan preso junto ao ombro por um broche, uma bela peça que a irmã lhe enviara da Escócia, no formato de dois veados que corriam, os corpos inclinados de tal forma que se uniam num círculo, as cabeças e as caudas a tocar-se. Puxou uma prega do chale e limpou o rosto. Acho que conversei com todos os principais banqueiros de Paris nos últimos meses e estão unidos numa falta total de interesse. Sorriu ironicamente. Não há tanta abundância de dinheiro que alguém queira apoiar uma proposta tão arriscada como a restauração do Stuart. E isso, disse eu, alongando as costas com um gemido, leva-nos a considerar Espanha. Ele abanou a cabeça, concordando. É verdade. E Dougal Mackenzie? Olhou-me com um ar presunçoso e eu empertiguei-me no banco, intrigada. Tiveste notícias dele? Apesar de uma cautela inicial, Dougal aceitara Jamie como um dedicado companheiro jacobita. E a colheita habitual de cartas codificadas foi aumentada com uma série de comunicações discretas enviadas por Dougal de Espanha, destinadas a serem lidas por Jamie e encaminhadas a Carlos Stuart. Tive sim. Pude notar pela sua expressão que eram boas notícias. E realmente eram, mas não para o Stuart. Filipe recusou-se a dar qualquer assistência ao Stuart, disse Jamie. Recebeu uma notificação do gabinete do Papa. Deve manter-se afastado de toda a questão do trono escocês. E sabemos porquê? A última interceptação de um mensageiro papal revelara várias cartas, mas como eram todas endereçadas a Jaime ou a Carlos Stuart, podiam perfeitamente não conter qualquer referência às conversas de Sua Santidade com a Espanha. Da galacha que sabe. Jamie riu. Ele está muito decepcionado. Disse que foi mantido em banho-maria, em Toledo, durante quase um mês e depois mandado embora com nada, além de uma vaga promessa de ajuda em algum momento do futuro. Deo volente. A sua voz grave imitou com perfeição uma entoação piedosa, por isso não pude deixar de rir. Bento quer evitar atritos entre Espanha e França. Não quer ver Filipe e Luís desperdiçar dinheiro, para o qual ele tem um destino melhor, acrescentou cinicamente. Não fica bem para um Papa dizer isso, mas Bento tem as suas dúvidas se um rei católico ainda conseguiria manter a Inglaterra unida. A Escócia tem tido os seus líderes católicos entre os clãs das Terras Altas. Mas já passou algum tempo desde que a Inglaterra teve um rei católico. É provável que ainda se passe muito tempo até que tenha outro. Deo volente, acrescentou rindo. Coçou a cabeça despenteando os cabelos curtos, vermelho-dourados, acima das têmporas. A situação parece bastante sombria para o Stuart, Sassenach. E isso é uma boa notícia. Não haverá qualquer ajuda dos monarcas Bourbons. A única coisa que me preocupa agora é o tal investimento que Carlos Stuart fez com o Conde de Saint-Germain. Então, não achas que se trata apenas de um investimento? Bem, na verdade é, disse franzindo o senho, mas parece que há mais que alguma coisa por trás. Ouvi uns rumores, sabes? Embora as famílias de banqueiros de Paris não estivessem inclinadas a levar o jovem pretendente ao trono da Escócia a sério, essa situação poderia mudar facilmente se Carlos Stuart subitamente tivesse dinheiro para investir. Sua Alteza disse que tem conversado com os Gobelins, disse Jamie. Saint-Germain apresentou-os. Caso contrário, não lhe teriam dado qualquer atenção. O velho Gobelin considera-o um perdulário e um tolo, e um dos filhos de Gobelin também. O outro, entretanto, diz que vai esperar para ver. Se Carlos for bem-sucedido na sua arriscada iniciativa, Então, talvez ele possa dar-lhe outras oportunidades. Isso não é nada bom, observei. Jamie abanou a cabeça. Não, dinheiro atrai dinheiro. Se ele for bem-sucedido num ou dois grandes empreendimentos, os banqueiros vão começar a dar-lhe ouvidos. O fulano não é muito inteligente, disse com um sorriso enviesado, mas é muito sedutor, pessoalmente. Pode persuadir as pessoas, mesmo contra a voz da razão. Mesmo assim, não fará qualquer progresso sem um pequeno capital em seu nome. Mas ele tê-lo-á, se esse investimento for bem-sucedido. Mudei de posição outra vez, contorcendo os dedos dos pés na sua quente prisão de couro. Os sapatos eram confortáveis quando foram feitos para mim, mas os meus pés começavam a inchar um pouco e as minhas meias de seda estavam úmidas de suor. Há alguma coisa que possamos fazer quanto a isso? Jamie encolheu os ombros com um sorriso enviesado. Rezar pelo mau tempo ao largo das costas de Portugal, creio. Além do naufrágio do navio, não vejo outra forma de a empresa fracassar, verdade seja dita. Saint-Germain já tem contratos para a venda do carregamento inteiro. Tanto ele quanto Carlos Stuart devem triplicar o dinheiro investido. Estremeci levemente à menção do conde. Não pude deixar de me lembrar das especulações de Dougal. Eu não contara a Jamie sobre a visita de Dougal, nem sobre as suas especulações quanto às atividades noturnas do conde. Não gostava de lhe guardar segredos, mas Dougal exigira o meu silêncio em troca de me ajudar na questão de Jonathan Randall. E eu não tive escolha senão concordar. Jamie sorriu-me e estendeu a mão. Pensarei em alguma coisa, Sassenach. Por enquanto, dá-me os teus pés. Quando a Jenny estava grávida, ela gostava que eu lhe massageasse os pés. Não discuti. Tirando de imediato os meus pés de dentro dos sapatos quentes e colocando-os no seu colo com um suspiro de alívio, conforme o ar que entrava pelas janelas esfriava a seda úmida sobre os meus dedos. As suas mãos eram grandes e os seus dedos eram ao mesmo tempo fortes e delicados. Esfregou os nós dos dedos pelo arco do meu pé e eu reclinei-me no assento com um gemido de prazer. Rolámos em silêncio por vários minutos, enquanto eu relaxava, entrando num estado de abençoado alheamento. Com a cabeça inclinada sobre os meus dedos, envoltos em seda verde, Jamie observou descontraído. Não era realmente uma dívida, sabes? O quê? Entorpecida pelo calor do sol e pela massagem nos pés, não fazia a menor ideia do que ele estava a falar. Sem parar de massajar, ergueu os olhos para mim. A sua expressão era séria, embora o vestígio de um sorriso lhe iluminasse os olhos. Disseste que eu te devia uma vida, Sassenach, porque salvaste a minha. Segurou num dedo grande e sacudiu-o. Mas eu estive a pensar e não tenho a certeza de que isso seja verdade. Parece-me que estamos quites, se considerarmos tudo. O que queres tu dizer com estarmos quites? Tentei libertar o pé, mas ele segurou-o com firmeza. Se salvaste a minha vida, e realmente salvaste, eu também salvei a tua, e no mesmo número de ocasiões. Salvei-te de Jack Randall em Fort William, lembras-te? E resgatei-te da multidão enfurecida em Cranesmere, não é verdade? Sim, respondi cautelosamente. Não fazia a menor ideia de onde ele queria chegar, mas não estava apenas a manter uma conversa. Estou-te grata por isso, é claro. Ele emitiu um pequeno som escocês de fundo da garganta, dispensando o agradecimento. Não é uma questão de gratidão, Sassenach, da tua parte ou da minha. O que estou a tentar dizer é apenas que também não é uma questão de obrigação. O sorriso desaparecera-lhe dos olhos e ele estava completamente sério. Eu não te dei a vida de Randall em troca da minha. Não seria uma troca justa para começar. Fecha a boca, Sassenach, disse de modo prático, ou vais engolir uma mosca. De facto, havia vários insetos presentes, Três estavam pousados na frente da camisa de Fergus, sem se perturbarem com o constante sobe e desce. Porque é que concordaste então? Parei de lutar e ele envolveu-me os pés com as duas mãos, esfregando os polegares lentamente sobre as curvas dos meus calcanhares. Bem, não foi por nenhuma das razões que me tentavas fazer ver. Quanto a Frank, disse ele, bem, é verdade que eu tomei a mulher dele e sinto pena dele por isso, umas vezes mais do que outras, acrescentou com um trejeito insolente de uma das sobrancelhas. No entanto, seria diferente se ele fosse o meu rival aqui. Tiveste livre escolha entre nós os dois. Escolheste-me a mim, apesar de luxos como banhos quentes ter pesado a favor dele. Uf! Libertei um dos pés com um safanão e enfiei-lho nas costelas. Ele endireitou-se e agarrou-o a tempo de me impedir de repetir o golpe. Estás arrependida da escolha? Ainda não, disse eu, lutando para recuperar o pé. Mas posso arrepender-me a qualquer momento. Continuou o que estavas a dizer. Muito bem, então. Eu não podia entender porque é que o facto de me teres escolhido dava a Frank Randall o direito de uma consideração especial. Além do mais, disse francamente, devo admitir que fiquei com alguns ciúmes do fulano. Pontapiei-o com o meu outro pé, mirando mais abaixo. Jamie segurou este pé antes que atingisse o alvo, torcendo-me habilmente o tornozelo. Quanto a dever-te a vida, em princípios gerais, continuou, ignorando as minhas tentativas para me escapar. Esse é um argumento a que o irmão Anselmo, na abadia, poderia responder melhor do que eu. Certamente eu não mataria um homem inocente a sangue frio, mas já matei homens numa batalha. Isso seria diferente? Lembrei-me do soldado e do rapaz na neve que eu matara durante a nossa fuga do Wentworth. Eu já não me atormentava com essas lembranças, mas sabia que elas jamais me deixariam. Jamie sacudiu a cabeça. Não. Podes levantar muitos argumentos bons sobre isso, mas, no fim de contas, tais escolhas resumem-se a uma só. Matas quando tens de matar e vives com isso depois. Lembro-me do rosto de todos os homens que matei e sempre me lembrarei. Mas o facto permanece: eu estou vivo e eles não. E essa é a minha única justificação. Quer seja certa ou errada. Mas isso não é verdade neste caso, retorqui. É um caso de matar ou ser morto. Ele abanou a cabeça, desalojando uma mosca que se lhe assentara no cabelo. Nisso estás enganada, Sassenach. O que existe entre mim e Jack Randall só será resolvido quando um de nós morrer, e talvez nem mesmo assim. Há outras maneiras de matar, sem ser com uma faca ou uma arma de fogo. E há coisas piores do que a morte física. O seu tom de voz amainou. Em Santane, resgataste-me de mais do que uma forma de morte, Modwin. E nunca julgues que eu não sei disso. Abanou a cabeça. Talvez, no fim de contas, te deva mais do que tu me deves. Soltou-me os pés e reposicionou as suas longas pernas. E isso leva-me a considerar a tua consciência bem como a minha. Afinal, não fazias a menor ideia do que iria acontecer quando fizeste a tua escolha. E uma coisa é abandonar um homem, outra é condená-lo à morte. Eu não estava a gostar nem um pouco daquela maneira de descrever as minhas ações, mas não me podia esquivar dos factos. Na verdade, eu tinha abandonado Frank. E embora pudesse não me arrepender da escolha que fizera, ainda assim lamentava e sempre lamentaria a necessidade de o ter feito. As palavras seguintes de Jamie ecoaram os meus pensamentos de forma assustadora. Ele continuou: se soubesses que isso poderia significar, digamos, a morte de Frank, talvez tivesses feito uma escolha diferente. Considerando-se que realmente me escolheste, eu tenho o direito de tornar os teus atos ainda mais consequentes do que possas pensar? absorto naquela argumentação, não se dera conta do seu efeito sobre mim. Vendo agora a expressão do meu rosto, parou repentinamente, observando-me em silêncio, enquanto seguíamos aos solavancos pela paisagem rural. Não vejo como possa ser um pecado teres feito o que fizeste, Claire, disse ele finalmente, estendendo o braço para repousar a mão sobre o meu pé revestido de seda verde. Sou o teu marido por lei, tanto quanto ele era ou será. Nem sabes se poderias ter voltado para ele. Modwin, podias ter ido ainda mais para trás no tempo, ou ido mais para a frente, para uma época inteiramente diferente? Agiste como achaste que devias agir e ninguém pode fazer melhor do que isso. Ergueu os olhos e a expressão do seu olhar penetrou-me na alma. Sou suficientemente honesto para dizer que não me importo com o que possa ser certo ou errado desde que estejas aqui comigo. Claire, disse com ternura, se para ti foi um pecado teres-me escolhido, então vou ao próprio diabo agradecer por te ter tentado ao pecado. Ergueu-me o pé e beijou delicadamente a ponta do dedo grande. Pus-lhe a mão na cabeça. Os cabelos curtos espetavam, mas eram macios, como os espinhos de um ouriço muito novo. Não acho que tenha sido errado, disse eu ternamente. Mas se foi, então vou-me apresentar perante o diabo contigo, Jamie Fraser. Ele fechou os olhos e baixou a cabeça sobre os meus pés. Segurou-os com tanta força que eu podia sentir os longos e delgados metatarsos pressionados uns contra os outros. Mesmo assim, não retirei os pés. Enfiei-lhe os dedos nos cabelos e puxei-os delicadamente. Então, porquê, Jamie? Porquê que resolveste deixar o Jack Randall viver? Ele ainda me segurava ao pé, mas abriu os olhos e sorriu para mim. Bem, pensei em muitas coisas, Chastenard, enquanto andava de um lado para o outro naquela noite. Primeiro, achei que irias sofrer se eu realmente matasse o canalha. Eu faria ou não muitas coisas para te poupar de sofrimentos, Chastenard. Mas até onde contrabalançar a tua consciência com a minha honra? Não. Abanou a cabeça outra vez, descartando mais um argumento. Cada um de nós pode ser responsável pelos seus próprios atos e pela sua própria consciência. O que quer que eu faça não te pode ser tributado, independentemente de quais sejam as consequências.